Ouça agora o Dr. Michael Youssef em Mostrando o Caminho. This was very good problem solving. Esta era uma ótima solução para o problema. Abraham probably thought it would help God save face. Abraão provavelmente pensou que ajudaria Deus a salvar sua honra. Is that kind of thinking right? Está certo pensar desse jeito? No, it's wrong. Não, está errado. God is so patient. He is so loving. And in his love, he tells Abraham no. Deus é tão paciente. Ele é tão amoroso. Em seu amor, ele diz a Abraão não. I am the God of miracles. Eu sou Deus de milagres. I am the God of the supernatural. Eu sou Deus do sobrenatural. I am the God of the impossible. Eu sou Deus do impossível. I am the God of the undoable. Eu sou Deus do improvável. And you will have a son who will come out of your body. Você terá um filho que será gerado de ti. Verse 6 is a very important verse of chapter 15 of the book of Genesis. Verso 6 é um verso muito importante do capítulo 15 do livro de Gênesis. Abraham believed the Lord and he credited to him as righteousness. E creu Abraão no Senhor e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. It was by faith, not by works, that Abraham was saved. Foi pela fé e não pelas obras que Abraão foi salvo. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Michael Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá! Aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. O Dr. Youssef, no programa de hoje, vai nos falar de algo que acontece com muita frequência conosco e que estava acontecendo com Abraão, quando as promessas de Deus pareciam não se cumprir e Deus demorava em agir, gerando desconfiança e mesmo a dúvida daqueles que o cercavam. Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Michael Youssef, em Jornada da Fé, Abraão, parte 7, interpretado pelo pastor José Carlos Bento. Welcome, our listening friends. Bem-vindo, amigo ouvinte. What a joy it is to know that you are enjoying this series of messages from the life of Abraham. Que alegria saber que você está desfrutando desta série de mensagens sobre a vida de Abraão. And we are so glad to hear from so many of you. Ficamos felizes em ter notícias de muitos de vocês. In our last broadcast, we learned that fear in one form or another comes to all of us. Em nosso último programa, aprendemos que o medo, de um modo ou de outro, vem a todos nós. And that fear does not come to each of us at the same time or under the same circumstances. E que o medo não vem a cada um de nós ao mesmo tempo e sob as mesmas circunstâncias. We learned that although it might seem contradictory, that there are fears that hit after a great victory. Aprendemos que, embora pareça contraditório, há temores que golpeiam após uma grande vitória. There are fears that only move in after great achievements and accomplishments. Há temores que somente se manifestam depois de grandes realizações e feitos. The Bible reveals to us that this kind of fear must have struck Abraham. A Bíblia nos revela que este tipo de medo deve ter golpeado Abraão. And that is why God said to him in chapter 1, verse 15 of the book of Genesis, I am your shield, your very great reward. Por isso que Deus disse a ele no capítulo 1, verso 15 do livro de Gênesis, Eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Most likely, by the time Abraham got home, he was devastated physically, mentally and emotionally. É bem provável que quando Abraão chegou em casa, estava esgotado física, mental e emocionalmente. You will only appreciate the way Abraham felt if you have experienced what it is to have victory over Satan. Você somente vai entender como Abraão se sentiu se você já experimentou o que é ter vitória sobre Satanás. You will understand the drain that takes place after the victory. Você vai entender o desgaste que ocorre logo depois da vitória. And I said in the last broadcast that some of you might be saying, how can you have fear after victory? E eu disse no último programa que alguns de vocês podem estar dizendo, como é possível ter medo depois de uma vitória? And I also said that the wonderful thing about our Lord is that he knows even our unspoken needs. Também disse que o que é maravilhoso em nosso Senhor é que ele sabe de nossas necessidades mesmo antes de a mencionarmos. I also mentioned that the moment when you and I are most vulnerable to sin is a moment after the flush of victory. Também mencionei que o momento quando você e eu estamos mais vulneráveis ao pecado é no momento logo após a euforia da vitória. That is why God said to Abraham, "Do not be afraid, because I am your shield." Por isso que Deus disse a Abraão, "Não temas, eu sou o teu escudo." Listen to what Abraham said in verses 2 and 3 of chapter 15 of the book of Genesis. Ouça o que Abraão disse no verso 2 e 3 do capítulo 15 do livro de Gênesis. He was yearning for reassurance. Ele ansiava por restauração da confiança. Let us read those two verses. Vamos ler aqueles dois versos. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. You would think that after verse 1, where God assured Abraham not to be afraid, that Abraham would fall on his knees and thank the Lord. Você poderia estar pensando que depois do verso 1, onde Deus assegurou Abraão para que não temesse, que Abraão cairia de joelhos e agradeceria ao Senhor. But that is not the case. Mas não foi isso que aconteceu. In fact, all that you hear from Abraham after the great word of assurance is a note of despair. Na realidade, tudo o que você ouve de Abraão depois daquela grande palavra de segurança é uma nota de desespero. You might say, that doesn't make sense. Você diz, isso não faz sentido. Oh, yes, it does. Ah, sim, faz. Put yourself in Abraham's place just for a moment. Coloque-se no lugar de Abraão por um instante. God made a promise to Abraham. Deus fez uma promessa a Abraão. And 10 years later, the promise had not been fulfilled. E 10 anos mais tarde, a promessa não tinha sido cumprida. Any of us would have panicked after 10 days, not 10 years. Qualquer um de nós entraria em pânico em 10 dias, não em 10 anos. Think of how embarrassing and humiliating it is for Abraham. Pense como era embaraçoso e humilhante para Abraão. For 10 years, Abraham had been introducing himself to people as the man whose descendants would be as the dust of the earth. Por 10 anos, Abraão tinha se apresentado ao povo como o homem cujos descendentes seriam como a areia da praia. Some may have asked him, Abraham, by the way, how many children do you have right now? Alguns podem ter perguntado a ele, Abraão, a propósito, quantos filhos você tem agora? None, not yet. Nenhum, ainda não. Oh, but God made me a promise. Ah, mas meu Deus fez uma promessa. After 10 years, his neighbors were snickering behind his back. Depois de 10 anos, seus vizinhos ficavam rindo por trás dele. as they watch him and Sarah get older, they probably begin to wonder about his state of mental health. Enquanto eles o viam e a Sarah, ficando velhos, provavelmente começaram a ficar preocupados com seu estado de saúde mental. You know, when I was 19 years of age, sabe como é quando eu tinha 19 anos de idade? I told my Christian friends about something that the Lord had promised me. Eu disse uma coisa aos meus amigos cristãos sobre algo que o Senhor tinha me prometido. Which seemed absolutely impossible at the time. Que parecia absolutamente impossível naquela época. And they were genuinely, I mean genuinely concerned about the state of my mind. E eles estavam sinceramente, estou dizendo de verdade, preocupados com meu estado mental. They went and talked with some of my family members with real concern. Eles foram e falaram com alguns dos meus familiares com uma preocupação verdadeira. They were deeply concerned about the state of my mind. Eles estavam profundamente preocupados com o meu estado mental. How can he pray, they asked, and claim the impossible? Como ele pode orar, eles perguntavam, e pedir o impossível? Very simply. Muito simples. God said it, that's all. Deus me disse, isso é tudo. Within 6 months, God did it. E em 6 meses, Deus cumpriu. What probably was happening with Abraham at that point? O que provavelmente estava acontecendo com Abraão naquele instante? Was that the battle was waging in his heart and mind? É que ele estava travando uma batalha em seu coração e mente. And he began to ask the Lord. E ele começa a perguntar ao Senhor. Lord, have I misunderstood your promises? Senhor, será que eu entendi suas promessas? Lord, have I misheard you? Senhor, será que eu ouvi errado? Lord, I am becoming concerned about my reputation. Senhor, estou ficando preocupado com minha reputação. My listening friends, listen to me very carefully. This is very important. Meu amigo ouvinte, me ouça com atenção. Isso é muito importante. God's delays are never his denials. Os atrasos de Deus nunca são uma recusa dele. Just because God delays the fulfillment of his promise to you, it does not mean that he is denying that promise. Apenas porque Deus atrasa o cumprimento de suas promessas para com você, não significa que ele esteja negando essas promessas. But you better be absolutely certain that it is God's promise and not a promise that you made in the flesh to yourself. Esteja absolutamente certo de que a promessa é de Deus e não uma promessa sua feita na carne. Because if it is God's promise, you can be sure of this. Porque se é promessa de Deus, então fique certo disto. During the waiting times, God is enrolling you in the school of spiritual growth. Durante o tempo de espera, Deus está matriculando você na escola do crescimento espiritual. Solomon understood this heavenly educational principle and said years later in Ecclesiastes 3:11. Salomão entendeu esse princípio educacional celeste e disse anos mais tarde em Eclesiastes 3:11. He has made everything beautiful in its time. Tudo fez formoso em seu tempo. During the waiting process, we often go through the following stages. Durante o processo de espera, muitas vezes percorremos os seguintes estágios. Stage number one. Estágio número 1. What is wrong with me? O que está errado comigo? Why God is not fulfilling his promises to me? Porque Deus não está cumprindo sua promessa para comigo. Stage number two. Estágio número 2. We question our motives. Questionamos nossos motivos. Why am I seeking after this thing? Por que estou buscando essas coisas? Stage number 3. Estágio número 3. We lift up our souls to the Lord and begin to agonize in prayer with him. Abrimos nossos corações ao Senhor e começamos a agonizar com ele em oração. And that's exactly where God wants us to be. E é exatamente aí que Deus quer que estejamos. A few of you, my radio friends, might be asking. Poucos de vocês, meu radio ouvinte, podem estar perguntando. You mean God wants to see me agonize in prayer? Você quer dizer que Deus quer me ver agonizar em oração? Oh, yes, sir. Ah, sim, senhor. Yes, that's exactly what he wants. Sim, é exatamente o que ele quer. When delay occurs in our lives, quando o atraso acontece em nossas vidas, we give the Lord much more attention than we have ever given him before. Damos muito mais atenção ao Senhor do que antes. During the delay, durante o período de espera, as we speak to the Lord, he speaks to us. Enquanto falamos com o Senhor, ele fala conosco. He begins to teach us if we have a teachable heart. Ele começa a nos ensinar se tivermos um coração disposto a aprender. You make it difficult for yourself if you consciously or unconsciously refuse to learn God's lesson. Você torna isso mais difícil para você mesmo se consciente ou inconscientemente recusasse a aprender as lições de Deus. Until you have come to the place of agonizing before the Lord, you are not able to hear his voice. Até que você chegue ao lugar de agonia diante do Senhor, você não será capaz de ouvir sua voz. Or hear the things that he wants to say to you. Ou ouvir as coisas que ele quer dizer para você. In verse 3, Abraham proceeds to remind the Lord of his preferred plan. No verso 3, Abraão começa a lembrar ao Senhor qual o seu plano predileto. Namely, that Eliezer of Damascus, his servant, whom he adopted, will inherit him, and that's just as good. Ou seja, que Eliezer de Damasco, seu servo, a quem ele adotou, seria seu herdeiro e assim estaria bem. And that's very pragmatic on the part of Abraham. E isso é muito prático por parte de Abraão. This was very good problem solving. Esta era uma ótima solução para o problema. Abraham probably thought it would help God save face. Abraão provavelmente pensou que ajudaria Deus a salvar sua honra. Is that kind of thinking right? Está certo pensar desse jeito? No, it's wrong. Não, está errado. God is so patient, he is so loving, and in his love he tells Abraham no. Deus é tão paciente, ele é tão amoroso, em seu amor ele diz a Abraão não. I am the God of miracles. Eu sou o Deus de milagres. I am the God of the supernatural. Eu sou o Deus do sobrenatural. I am the God of the impossible. Eu sou o Deus do impossível. I am the God of the undoable. Eu sou o Deus do improvável. And you will have a son who will come out of your body. Você terá um filho que será gerado de ti. Verse 6 is a very important verse of chapter 15 of the book of Genesis. Verso 6 é um verso muito importante do capítulo 15 do livro de Gênesis. Abraham believed the Lord and he credited to him as righteousness. E creu Abraão no Senhor e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. It was by faith, not by works, that Abraham was saved. Foi pela fé e não pelas obras que Abraão foi salvo. Then God does something to assure Abraham using the very custom of those days. Então Deus fez algo para dar garantias a Abraão usando os costumes daqueles dias. In the days when they did not have lawyers looking over the fine print in a contract before it was signed. Nos dias em que eles não tinham advogados para examinar os pormenores de um contrato antes que fosse assinado, contractual agreements were performed in a certain ritual. Acordos contratuais eram fechados mediante um certo ritual. They would take a designated animal, depending on the size of the contract. Eles traziam um animal designado e, dependendo do tamanho do contrato, and they will cut it in half. Eles o cortavam ao meio. Then arrange the pieces in such a way that between them there was an empty space. Então eles organizavam os pedaços de um tal jeito que entre eles ficava um espaço vazio. That space would be like an aisle or a corridor between the two halves. Esse espaço vazio seria como um corredor entre as duas metades. The men who are making the contract would walk together between the two halves of the animal. Os homens que estavam firmando o contrato andariam juntos entre as duas metades dos animais. While they were walking, each man would declare that if he broke his half of the contract, enquanto andassem, cada um declararia que se ele quebrasse a sua metade do contrato, what happened to the sacrificed animal would happen to him. O que aconteceu ao animal sacrificado aconteceria com ele. To put it bluntly, colocando de modo mais direto, both men are actually sealing the covenant with their own blood. Os dois homens estão de fato selando uma aliança com seu próprio sangue. If one partner broke the covenant, se uma das partes quebrasse a aliança, he would have to be ready to give his life as a payment or restitution. Ele deveria estar pronto a dar a sua vida como pagamento ou restituição. How about that for a binding agreement? Que você acha de um acordo de compromisso como esse? Some of you may have been cheated and wish that this method still operative today. Alguns de vocês já foram trapaceados e desejariam que esse método ainda estivesse em operação hoje. There was no government arbitration back then. Não havia nenhum regime de arbitragem naqueles dias. And there was no wiggling out of a contract. E não havia nenhum outro acordo fora do contrato. But here in Genesis 15, mas aqui em Gênesis 15, there was one most important twist in this covenant. Havia uma cláusula mais importante neste contrato. The Lord alone walks down the corridor. O Senhor somente anda através do corredor. The Lord alone walks between the two halves. O Senhor somente anda entre as duas metades. The Lord alone obligated himself unconditionally to this servant Abraham. O Senhor somente obriga-se incondicionalmente a este seu servo Abraão. And that was the sign that Abraham was looking for. E aquele era o sinal que Abraão estava procurando. Abraham had no part in the transaction. Abraão não participou da transação. Abraham had no obligation to meet. Abraão não tinha nenhuma obrigação a cumprir. Abraham did not walk between the sacrificed animal. Abraão não andou entre os animais sacrificados. Abraham was only to trust and God would fulfill his promises. Abraão tinha apenas que crer e Deus cumpriria suas promessas. Chapter 15 closes with the Lord giving Abraham a final reminder and restating of the promise. O capítulo 15 encerra com o Senhor dando a Abraão um lembrete final da promessa. My listening friends, as I leave you today, I want to tell you something very important. Meu amigo ouvinte, antes de eu deixá-lo por hoje, quero lhe dizer uma coisa muito importante. You do not have to fear because the Lord is in control. Você não deve ter medo, porque o Senhor está no controle. You don't have to be anxious because all things in your life will occur according to God's timing. Você não tem que ficar ansioso, porque tudo em sua vida acontecerá de acordo com o tempo de Deus. You don't have to doubt because God means what he says. Você não tem que duvidar, porque Deus tem em vista o que ele diz. You don't have to fear because God's delay does not mean God's denial. Você não precisa ter medo, porque o atraso de Deus não significa que ele se recusou a atender. You don't have to live in uncertainty because God's covenant is unconditional. Você não tem que viver na incerteza, porque a aliança de Deus é incondicional. In our next broadcast, we will find out what happens when our lives are lived in disobedience to God. Em nosso próximo programa, descobriremos o que acontece conosco quando vivemos em desobediência a Deus. Until then, I wish you God's richest blessing. Até lá então, e que Deus o abençoe ricamente. Você ouviu o Dr. Michael Youssef em sua mensagem de hoje, falando sobre o tema Jornada da Fé, Abraão, parte 7. O Dr. Youssef deixou claro que o trato ou a aliança que ele fez conosco foi selado com o sangue de seu filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E por isso, não há lugar para o medo, a dúvida, a ansiedade ou incerteza em nossa vida, porque a aliança de Deus é incondicional. Queremos que você tenha essa certeza. Por isso, estamos oferecendo a você o livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis, inteiramente de graça. Então, escreva-nos agora mesmo e peça o seu. Nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Não deixe de estar sintonizado conosco em nosso próximo encontro, aqui em Mostrando o Caminho, com mais uma mensagem da série Jornada da Fé, Abraão, com o Dr. Michael Youssef. Até lá e que Deus abençoe você ricamente.